pensava que era um, quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa pra gente pererar. Quando eu pensava que era cinco, quando eu pensava que era um, quando eu pensava que era dois, quando eu pensava que era três, quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa pra gente pererar. Lá no mar tem areia, areia no mar, que areia boa pra gente pererar. Quando eu pensava que era quatro, quando eu pensava que era cinco, lá no mar tem areia.